Prostrado a vossos pés, consagro-vos o meu entendimento, para que sempre pense no amor que mereceis. Consagro-vos a minha língua, para que sempre vos louve e propague a vossa devoção. Consagro-vos o meu coração, para que depois de Deus vos ame sobre todas as coisas. Recebei-me, ó Rainha incomparável, vós que o Cristo crucificado deu-nos por mãe, no ditoso número de vossos filhos e filhas. Acolhei-me debaixo de vossa proteção. Socorrei-me em todas as minhas necessidades espirituais e temporais, sobretudo na hora de minha morte. Abençoai-me, ó celestial cooperadora, e com vossa poderosa intercessão, fortalecei-me em minha fraqueza, a fim de que, servindo-vos fielmente nesta vida, possa louvar-vos, amar-vos e dar-vos graças no céu por toda a eternidade. Assim seja. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. Relembrando, amanhã, dia 14 de setembro, nós celebraremos a exaltação da Santa Cruz. E no dia 15, depois de amanhã, celebraremos Nossa Senhora das Dores. Duas celebrações muito próximas umas das outras. A Santa Cruz e Maria ao pé da cruz. Que Nossa Senhora nos proteja, interceda por nós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e convosco permaneça para sempre. Amém. Uma boa tarde a todos, você que está aqui no santuário. Que você tenha uma tarde agradável de oração aqui no santuário. E você que reza conosco, uma boa tarde. Que Deus nos abençoe e Nossa Senhora nos proteja. Amém. Vem Maria, vem nos ajudar neste caminhar tão difícil rumo ao Pai. Vem Maria, vem nos ajudar neste caminhar tão difícil rumo ao Pai. A Rede Aparecida de Rádio apresentou Consagração a Nossa Senhora Aparecida. Oferecimento Auricedina. Dor de ouvido tem remédio. E Família dos Devotos. Se a gente chega até você, é porque você cuida da gente. Os Redentoristas na História da Rádio Aparecida. Padre José Oscar Brandão trabalhou na Rádio Aparecida entre 1982 e 1988, período em que assumiu a coordenação da programação religiosa durante dois triênios, apresentando ainda diversos programas religiosos da emissora, com destaque por sua participação no programa do Clube dos Sócios, Consagração a Nossa Senhora, e no programa Entrevista com os Romeiros. Padre Brandão sempre atendeu os ouvintes, sobretudo os associados do Clube dos Sócios, com grande atenção e carinho. E por isso, ainda hoje, é muito estimado por todos. Ele faleceu em Aparecida no dia 28 de maio de 2021, aos 95 anos. Não dê ouvidos a ninguém. Usou a Auricedina, tudo fica bem. É pro adulto ou pro neném. Quem tem dorme tranquilo, quem não tem não passa bem. Auricedina, Auricedina. A dor de ouvido sempre acaba pra quem tem. Auricedina, Auricedina. Auricedina para tudo ficar bem. Não dê ouvidos a ninguém. Usou a Auricedina, tudo fica bem. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Você sabia que é a família dos devotos que mantém o Santuário Nacional? São mãos generosas de todo o Brasil que cuidam da Casa da Mãe Aparecida e ajudam a manter a infraestrutura e também as obras sociais, além de sustentar a Rádio e TV Aparecida e o portal A12.com. Venha para a família dos devotos, porque ser família é a nossa marca. Hotel Queiroz, apartamentos com ar-condicionado, TV de LED, frigobar, restaurante com self-service e estacionamento. Praça Nossa Senhora Aparecida, 222, ao lado da Basílica, em frente à Passarela da Fé. Fone 12-3105-1523. De que maneira você cuida do santuário? Eu cuido do acolhimento das pessoas aqui dentro do santuário. Eu cuido do santuário fazendo limpeza em altura. Aqui eu cuido da limpeza interna do Santuário Nacional. Eu cuido da parte da segurança, tanto das pessoas quanto da parte física do santuário. Nós cuidamos da história, da devoção à Nossa Senhora Aparecida. Cuide você também. Faça parte da família dos devotos. Ligue 0300-210-1210. Juntos a gente consegue ter mais amor, fé e prece. Juntos a gente segue com alegria e com amor. Cantamos nossa história, história que nos faz lembrar de tudo que passou e ainda vai passar. Horário de Brasília. A boa música está no ar. A seguir na Rádio Aparecida, playlist 104. Oferecimento: dor de ouvido tem remédio. Auricedina. E loja oficial do Santuário Nacional, da Casa da Mãe para sua casa. A partir de agora, na Rádio Aparecida, você confere as melhores músicas da nossa programação e também as nossas dicas para o seu dia a dia. Está começando na Rádio Aparecida, playlist 104. Playlist 104. 6 horas e 22 minutos, horário de Brasília. Ótima tarde para você que está conosco aqui a partir de agora no Playlist 104. Hoje é dia 13 de setembro, ano 2021. Estamos juntos no programa de edição de número 155. Eu sou Evandro Brum, te acompanho até às 5h30 da tarde. Convido você a participar da nossa programação para juntos fazermos a nossa tarde ficar mais gostosa, com as melhores músicas nacionais e internacionais aqui no Playlist 104. 997 99750-3624. Este é o nosso WhatsApp, 99750-3624. Participe conosco. Eu trabalho com a coordenação de Edson Almeida, a direção-geral dos padres Inácio Medeiros e Mauro Vilela, missionários redentoristas, com a produção de Paula Castro e Pietra Guimarães. Sejam todos muito bem-vindos ao Playlist 104, que começa agora, aqui pela Rádio Aparecida e Rede Aparecida de Rádio, aonde a boa música está no ar. 3 horas 23 minutos, horário de Brasília. Playlist 104. E para começar muito bem a nossa programação, tem Bruce Springsteen.